Project 5717 na posição 2 para pushback acionamento. Na posição 2, aguardo só um instante para o push. Gente, aguardando. Vitor Bravo Alfa confirmando, passando através do portão 5. O Vitor Bravo Alfa já se aproximando no portão 4. Afirmativo, está autorizado para seguir. O Web 5717, coordenando com a equipe de solo, tem um tráfego da Gol que está rebocando aí para a posição 4. Após o Gol, está autorizado o seu push. Gente, após o Gol, autorizado o push, Web 5717 já coordena com a equipe de solo. Zuno 4, direita, Alfa e Juliette, portão 9. Direita, Alfa e Juliette, 09, tem a 3201. Tule Salvador, Vitor Bravo Alfa na posição, considere pista livre. Vitor Bravo Alfa, bom dia. Salvador 5898 no gate pole position número 1 para o push acionamento. 5898, ciente, aguarde para push devido à companhia já está puxando aí no 2. Perdão, pode confirmar 5898? 5898 aguarda para push devido ao tráfego da companhia que já está puxando. Tá ciente, está na guarda. 5898, obrigado. Jet 6749, chama o Centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. 251-3325, Web 6749. Hoje o Web 7517 está próximo teste com 134, 3 horas e 20, confins. Autorizado até o ponto de espera, ajuste 1013, chame para ingresso e decolagem 5717. Autorizado até o ponto de espera, chame para ingresso e decolagem 7717. Sala Juliette para o 09, o TAM 3209. Suficiente do TAM. Web 5898, coordena com a equipe de solo, tráfego já vai livrar a retaguarda, aposta livre seu puxa. Coordenar com solo, após o tráfego da retaguarda, 5898, iniciará a chamada ao táxi. Web 5717, próxima ponte 090. Confirma. É, ponte 090. Vento calmo, autorizado a linha decolar 5717. Vento calmo, autorizado a linha decolar, você é 5717. Boa noite, 04, bom dia. Boa noite, 04, acendo a edificação, desse mantenha 2000 pés, ajuste o quilômetro 10. 1-3, chegada Bonf, informe final do procedimento. Chegada Bonf 2000, pode levar pelo? Ô Bonf? Autorizado. Ronda Bonf, boa noite, pessoal. Salvador, gol 1995, que informação é? Gol 1995, sendo identificação, desse mantenha 040 com aí, 4 mil pés. 4 mil pés, justo 1013, informe. Passa na posição ao NDB Alagoas. Ok, tá voando na Lagoinha, descendo 4 mil, reportarei. Bom dia, Solo Salvador, aqui é o Azul, Alfiante November, solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Azul, autorizado a iniciar, chame na saída do pátio 3. Positivo, Azul, Alfiante November, reportará antes de entrar o pátio principal, obrigado. Vida novembro, envelado uma centena, coral aos 29. Certo. Tá modificando? Confirma que eu não entendi? Ah, vamos prosseguir, instrumento, até cima da turba. Certo. Nível 100, escuta. Pastor FJ 5717, decolado. Objeto 5717, contato radar decolagem, sub mantém o nível 340, saída da. Daí apareceu para Dael? Autorizado. Obrigado. 5898, pronto para o táxi, estamos com 109 a bordo, autonomia de 2 horas 55, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera, ajuste 1013, chama para decolagem 5898. 1013 chamará decolagem, ponto de espera 10, 5898. Pronto para decolagem. 5898, autorizado a linha e decolar, vento calmo. Vento calmo, autorizado a linha e decolar, 05898. Alfa Yankee November está autorizado até o portão 3. Alfa Yankee November solicita autorização para ingressar no pátio principal, gate 3. Autorizado. Eco India November, serviço hará terminado, chame agora controle ilhão na frequência 120.1. 120.1, Eco India November, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 97 no 5, vai entrar agora o 240 para 160. Está ciente da informação, é. Voo 97 no 5, desse mantém 050. Ajuste de altímetro 1013, ação de edificação, chegada bom. 1013, no ajuste, desce até o 050 na bomba. Salvador, departure control, good morning, with Jet 5898. Dial departure. Jet 5898. Radio Sky Taxi on departure, climbing the media flight level 340 on the other point. On the other point, 340, request possibility by having lead the transition. No, it's cleared. Thank you, sir. No 7, passa nível 170, chama agora o nível na frequência 1251, na alterna 13325. Na centro Recife, 251, na alterna 13325, 757 no 7. Alfianque Novembro informa o término do reboque no Gate 3. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Gol no 995, desce para 2000 pés, ajuste 1013, foi um final do procedimento ILS X-Ray. Gol 1995. 2000 e formaria estabilizado em ILS, X-Ray. Estabilizado, Gol 804. Gol 804, passeador no completo final, chame 2, tem 18,6. 86, Gol 804, né? Torre, Gol 804, bom dia. Gol 804, autorizado o pouso, pista 10. Vento. Vento calmo. 3, 1, 8, 0, 4. Possibility fly heading bridge. Request direct sector on frequency 1251, for enable 13325. Roger, receive center 1251, if enable 13325. Thank you, have a nice day, sir. Boa noite, 042-186. Gol 1804. Gol 1715, desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1013. 4.013, só no ILS, uma pista vista no 995. 4 aos 36, direita Alfa e Juliette, portão 01. Portão 6 nós de cauda na final. Foi, vamos no 995. O 995, continua a aproximação, pista 10. Aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização. Gol 995, livre pouso pista 10, vento 310 graus com 4 nós. Foi informado pela aeronave que pousou anterior que teve 6 nós de cauda na final, aeronave da companhia. Muito grato, achar travado. American 980, Covenant on Amman arrival, descending to at level 050, 7-1014. Bom dia, eu vou no 897, é com informação. No 897, essa notificação, desse manter a 4.013 o ajuste, chegada bom. 4.013, bom, no 897. No solo aos 40, direita Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 995. Autorizado para seguir para a zona 2000, 715?